anseia por ser feliz. Sem dúvida alguma, é este o objetivo do ser humano, do espírito encarnado e desencarnado. Mas a felicidade não se trata de um momento relativamente feliz. A felicidade é um estado de equilíbrio espiritual, de natureza intelectual e de natureza moral. A felicidade é uma constante busca e um constante encontro de conhecimento que possa atender às necessidades do espírito, à vontade de trabalhar e, ao mesmo tempo, de perceber a sua dimensão evolutiva dentro do contexto da eternidade. Todos nós estamos, nesse momento, pensando, de algum modo, na solução ou nas soluções dos nossos problemas. Todos nós estamos diante de desafios. Desafios psicológicos, desafios emocionais, de natureza mediúnica ou educacional, desafio social, econômico, político, socioeconômico, ou seja, problemas internos e problemas externos. Quase todos eles vinculados à vontade do ser humano de conviver bem e de ser feliz dentro dessa convivência. A alma humana anseia por ser feliz. E essa felicidade é uma constante busca. E como buscá-la diante dos desafios? Como buscar a solução ou as soluções para os nossos problemas, principalmente de natureza emocional, afetiva, sexual, social, problemas que nos atingem a todos. Até mesmo aos espíritos desencarnados que convivem conosco, que nos atendem, que nos inspiram, também os problemas dos encarnados são problemas para os encarnados, embora estes vivam numa realidade diferente da nossa. Mas o Evangelho de Jesus não se trata apenas de uma história em que ali se encontram ensinos e exemplos de um grande espírito, do espírito mais perfeito que já pisou na Terra. Ali se encontra também um código de ética, uma solução terapêutica de natureza psicológica, de natureza emocional, porque ali se encontra um roteiro muito próximo para as soluções dos nossos problemas. A alma humana anseia por ser feliz na vida profissional, na vida afetiva e na sua vida social, para que, através da religiosidade, da espiritualidade, desse encontro, possa ela sentir um pouco mais de paz. Mas como o Evangelho pode nos orientar em alguns problemas mais fecundos da alma humana? O que o espírito mais anseia? Motivação. Os psicólogos, os estudiosos do comportamento humano, são todos unânimes a afirmar: o ser humano necessita de motivação, quer seja pelas vias da paixão ou pelas vias da razão. O sentimento motivacional dará ao ser humano a vontade de fazer ou de não fazer alguma coisa. Mas o Evangelho nos move e nos comove, porque nem sempre nós temos a devida motivação para fazer o que é certo, mas temos a motivação para fazermos aquilo que não se deve fazer. Mas como desenvolver essa capacidade de percepção para conhecer o que verdadeiramente move os passos, o que verdadeiramente deve motivar o ser humano, o espírito encarnado, dentro dos desafios da atualidade? Todos nós somos portadores de inúmeras virtudes, algumas virtudes mais avançadas do que outras. E poderíamos perguntar, qual seria a maior das virtudes? Evidente que é o amor. Mas qual seria a condição para que o amor nos motive dentro do nosso nível de evolução espiritual? Porque a motivação, ela se encontra de acordo com a nossa condição de evolução intelectual e moral. O que pode motivar alguém, pode desmotivar outrem. O que para um pode ser uma grande motivação, para outro pode não ser, porque isso dependerá da condição evolutiva, das características psicoemocionais do ser humano, do plano reencarnatório evolutivo de cada um. Por isto que determinada música pode agradar alguém e a outra, evidente que não. Determinado assunto, ciência, filosofia, religião, poderá agradar ou não determinado tipo de característica individual e a outros não. Mas todos nós temos uma condição e temos capacidade de perceber as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, as nossas limitações. Simão Pedro, o grande discípulo, o grande pescador da Galileia, era um profissional da pesca, há muito tempo que pescava. E o Evangelho narra a famosa passagem da pesca que se multiplicou. Pedro e seus colegas, e seus companheiros, durante 3 dias e 3 noites, motivados pela condição de saber, de poder e de gostar de pescar. Mas, por 3 dias e 3 noites, não pescaram peixes. Jesus, ao se aproximar daqueles homens, ouviram as lamentações destes: Senhor, não pescamos por 3 dias e 3 noites. E eles eram profissionais da pesca. Eles sabiam como deveriam pescar. Não se tratava ali de um amador, de alguém que estaria pescando pela primeira vez, mas de profissionais. Não pescaram. Quantos de nós, profissionais naquilo que fazemos, capacitados, não encontramos um emprego? Competentes, saímos do emprego, em condições de colaborar com qualquer empresa dentro da área da nossa especialidade, e nós encontramos a dificuldade, nós encontramos nenhuma condição para pescar. Pedro ouviu de Jesus: Simão Barjonas, avança para águas mais profundas e lança a rede para o outro lado. O que significa isso? O que significa lançar a barca ou o barco para águas mais profundas e lançar a rede para o outro lado? Avançar para águas mais profundas é mergulhar em si próprio e perceber se é essa profissão realmente que deseja, se é esse tipo de comportamento que vem das entranhas da alma, se nós estamos fazendo as coisas para que as pessoas vejam ou porque nós sentimos a necessidade de fazê-las. 3 são as condições para se trabalhar: ou por uma necessidade, ou porque é importante, ou porque será útil. O ideal é que se realize alguma coisa porque é necessário, porque é importante e porque é útil. E não apenas fazer por fazer. Fazer porque todos fazem, porque está na moda. É preciso, então, fazermos um exame interior, interno, profundo. Como já dizia o músico Raul Seixas, se o seu desejo for sincero, se a sua vontade for sincera e profunda, você pode conquistar o mundo. Tente outra vez. Ou seja, avance para águas mais profundas. Faça um exame interno, interior, íntimo, e pergunte a si próprio se é isso que verdadeiramente você quer. Se nós não estamos usando ou se utilizando de máscaras, se nós somos pais, mães, familiares, colaboradores, trabalhadores, apenas porque estamos exercendo um papel ou porque verdadeiramente estamos motivados, estamos a pescar por causa de uma rotina ou porque queremos transformar essa rotina numa condição de felicidade. Nós vamos ler um livro porque nós queremos demonstrar que estamos a ler ou porque nós desejamos com aquela leitura um alimento para o espírito. Nós oramos porque isso significa uma rotina, uma necessidade, ou porque nós sentimos a falta da oração e através dela vamos beber das incomensuráveis ações, reações energéticas do cosmos, vindo da espiritualidade superior, para verdadeiramente alimentar o espírito que anseia por esse alimento. O que nos move os passos? A vontade profunda ou uma condição de hábito, tradições, costumes, costumes éticos? De onde vem a nossa vontade, a nossa religiosidade, a nossa motivação? Do outro, daquele que manda, das leis, da sociedade, da família, das vontades dos pais, das vontades dos cônjuges, ou porque isso vem de uma necessidade do espírito? O nosso ideal, ele vem por uma vontade social ou porque vem de uma inquietação espiritual? Pedro avança para águas mais profundas. Essa profundidade, o que ela significa? Ela significa um encontro conosco mesmo. Avançar para águas mais profundas significa pensar, tal qual Sócrates, no encontro do autoconhecimento, tal qual Beethoven, que ainda surdo, compôs a nona sinfonia, a serenata ao luar, percebendo das entranhas da alma a musicalidade do espírito, a sintonia universal, avançar para águas mais profundas, é buscar a prece como Francisco de Assis, buscar o amor de Santa Teresinha de Jesus, a coerência de São Tomás de Aquino, é perceber a paciência de Galileu e de Leonardo da Vinci, avançar para águas mais profundas, significa sentir a democracia de Péricles, enaltecer a liberdade de Abraham Lincoln, perceber nas entranhas da alma a necessidade de paz, a pacificação do espírito de Gandhi, a genialidade de Einstein, de perceber os diversos planos da relatividade da vida. Avançar para águas mais profundas significa não apenas conquistar, como Napoleão, Alexandre o Grande assim o fizeram, mas significa conquistar-se, como Santo Agostinho, como tantos e tantos outros dentro da linha da religiosidade. Mas poderíamos ainda dizer que avançar para águas mais profundas é entrar na psicanálise de Freud, desenvolvida por Lacan, por Jung, e perceber nos arquétipos da alma os diversos tipos de pensamento espiritual de um espírito que sente, que sofre, que vive e que anseia por ser feliz. Avançar para águas mais profundas significa silenciar, um silêncio completo, e dizer de si para consigo mesmo o que eu quero, o que eu desejo, e esse desejo está de acordo com a vontade do meu Pai. Jesus havia afirmado: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas a vontade daquele que o enviou também fazia parte da sua vontade. Uma vontade sintonizada, uma vontade coerente, lógica, consciente e sábia. Então nós começamos a perceber que avançar para águas mais profundas é encontrarmos o nosso próprio caminho, nos libertarmos dos complexos de inferioridade ou de superioridade, vencermos o personalismo, os meandros da personalidade de uma encarnação, da condição da própria encarnação, desse ou daquele corpo, vivendo nessa ou naquela cidade, o espírito imortal anseia por se encontrar. Avançar para águas mais profundas é conhecer seus talentos, suas potencialidades, seus limites, suas deficiências, é saber se perdoar, é saber se compreender, é saber se amar, é saber se aceitar, é saber se perceber verdadeiramente, sem julgamentos, sem preconceitos, mas conhecer o núcleo da sua personalidade através de uma consciência da verdadeira individualidade. Pedro avança para águas mais profundas e depois joga a rede do outro lado. Jogue a rede para o lado que você não jogou. Você trabalha numa empresa, mas não está dando certo, busque outra. Ou seja, tente outra condição, tente uma outra oportunidade, se dê novas oportunidades. Não se deixe abater, ou não nos deixemos abater, pela ingratidão, pela covardia, pela mentira, pela traição. Ou seja, vamos lançar a rede para o outro lado. Mas alguém pode dizer, mas eu já distribuí o meu currículo, mas eu não consigo emprego nesse lugar. Eu não estou bem nesse bairro, mude de bairro, mude de cidade, mude de casa, mude de rua. Estabeleça novos contatos, tenha mais amizades, conheça novas pessoas, faça novas viagens, ou seja, lance a rede para o outro lado. Nessa dinâmica, mantendo evidentemente, conservando evidentemente as amizades, conservando e valorizando o nosso habitat, mas conhecer e reconhecer que o conhecimento, o aprendizado é infinito. São processos infinitos de evolução espiritual. Lançar a rede para o outro lado é observar em outros ângulos a própria problemática. Os irmãos já perceberam quanto nós viajamos e que de longe do problema nós enxergamos o problema numa dimensão muito menor do que daquela que nós observamos dentro do movimento em que ele se instala. Muitas vezes, através de uma viagem, de uma reflexão, de uma leitura, de uma percepção, de uma meditação, através da oração, nós passamos a ter uma visão um pouco mais dilatada das coisas que nos acontecem e das coisas que não nos acontecem. Quantos de nós queremos determinado tipo de profissão? Conhecemos pessoas que durante 10 anos fizeram vestibular para a medicina e elas não se perceberam que a questão não é passar no vestibular, é querer saber se a medicina quer aquele tipo de profissional. Ou seja, ele adquiriu a bênção de ser reprovado 10 vezes para não ser um péssimo médico. Conhecemos um homem que foi artesão durante muito tempo, desistiu porque ele dizia, quero ser engenheiro, e foi um péssimo engenheiro, ele queria ser engenheiro para ganhar mais dinheiro, e voltou a ser artesão, porque ali ele se encontrava e ganhava o suficiente para se manter. Ou seja, nós trocamos potencialidades por condições de natureza ambiciosa. Como dizia o professor Marco Natali, trocamos a potencialidade, o potencial pela ambição. Lance a rede para o outro lado, ou seja, tentou de uma forma, tenta da outra. Eu conheci a filha de um amigo meu, há muitos anos, que ela me dizia, Emídio, eu não consigo arrumar um namorado. Problemas que nos atingem em muitas idades. Eu não consigo arrumar uma namorada, não consigo arrumar um namorado. E logo naquele momento, como por uma intuição, disse, você poderia fazer algumas viagens. E ela viajou e foi para longe, Porto Alegre. Lá conheceu um rapaz. Conclusão, está casada há mais de 15 anos, com filhos, estudou lá, se casou lá, vive lá. E agora o pai me culpa porque ele tem sempre que estar lá, porque eu sugeri que ela fizesse uma pequena viagem. Lance a rede para o outro lado. Não perca tempo com esse namorado que não está dando certo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Será possível? Até parece namorado do interior. Se não for o filho daquele fulano, não serve. Porque em determinadas cidades pequenas, a moça, por exemplo, não tem chance. Ou namora com aquele, ou namora com aquele, ou com aquele outro. Não tem opção. Vem para a capital. Ou vem para uma cidade maior. Vem para Nápoles. Aqui tem mais opções. Aqui você tem outras opções. Pode ser escolhido e vai escolher também. Ou seja, jogue a rede do outro lado. Você ama, você quer, mas ele não quer saber de você. Ela também não quer saber de você. É alguém que ama alguém, mas que ama alguém, que ama outro e ninguém se encontra. Então, jogue a rede para o outro lado. Avance para águas mais profundas. Por que é que nós sofremos desnecessariamente? Porque nós queremos muitas coisas. Nós buscamos muitas coisas. Nós não temos a capacidade de concentração e Jesus sofreu por isso. No horto, ali se encontrava Jesus orando e solicitou os discípulos que orassem com ele. E depois percebeu que eles estavam a dormir. E Jesus acordava e eles dormiam depois. Não tinham capacidade de concentração. Nós dormimos. Nós começamos nossas atividades e não concluímos. Abrimos uma empresa e queremos logo que aquela empresa dê lucro, que tudo dê certo. Uma empresa para funcionar, para começar a dar um retorno, no mínimo 5 anos. Para ganhar um pouco de estabilidade, 10 anos. Um pouco de maturidade, 20 anos. E ela vai avançar. Uma empresa só chegará à sua plena maturidade aos 50 anos. A partir dos 50 anos da sua existência, ela vai passar para um outro nível de maturidade, que não é mais a maturidade de si própria, mas de prestação social, de serviço social. Então ela pode transformar numa empresa secular. E é muito comum nós encontrarmos em países europeus empresas de 500 anos, 600 anos. Estivemos há pouco tempo em Coimbra, onde lá a Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, com mais de 800 anos, é uma história de vida. É interessante entrar no site, nós vamos ver os reitores por séculos, do século tal, os reitores, os diretores, os professores. Uma universidade com 800 anos não tem nada igual no Brasil. Agora nós vamos querer que as nossas faculdades de 10 anos, de 20 anos, nossa universidade de 50 anos, tenham a maturidade de uma universidade de 1000 anos, de 900 anos, uma empresa de 500 anos. Uma empresa de quase 1000 anos, essa empresa já tem uma função social, tem um processo de amadurecimento, e por isso não podemos exigir essa capacidade de concentração, de produção, nem mesmo em nós mesmos. Quantos de nós gostaríamos de ler tantos livros, estudar tantos idiomas, todas as ciências nos atraem, buscarmos através da música, aprender o violino, aprender o piano, mas o que importa não é se fazer muitas coisas. O que se importa não é se tocar todos os instrumentos, mas é ter a musicalidade do espírito, é ter a música em si próprio, é ter a consciência do saber em si próprio. O que significa conhecer? Conhecer não é estar informado. Como diz o professor Samitiba, o grande educador brasileiro, Samitiba, uma coisa é estar informado, outra coisa é estar educado. Nós podemos nos educar, nós podemos estar informados. A informação nos liberta da ignorância, mas a educação nos liberta da inferioridade espiritual e nos leva a um avanço para águas mais profundas. Dessa forma, sentimos que poucas coisas são necessárias, como dizia Jesus, falando a Marta. Marta, irmã de Maria, irmãos de Lázaro, de Betânia. Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Aqueles que conseguem fazer uma coisa com muita intensidade são esses os mais vitoriosos. Uma vez, Um grande amigo em São Paulo nos perguntou: qual seria o segredo de Chico Xavier? Emílio, por que é que Chico Xavier e Divaldo Franco, e foi citando outros, por que é que eles conseguem e outros não? Eu perguntei: será que não seria interessante fazer a pergunta a eles? Mas eu imagino que seja porque eles têm a capacidade de concentração. Chico Xavier, ele se dedicou à humanidade e se dedicou à mediunidade. A humanidade de um serviço ao próximo e a mediunidade de socorrer pelas vias mediúnicas, trazendo informações libertadoras. Ele poderia ter fundado a maior instituição espírita de todos os tempos. Poderia ter fundado, ter criado uma cidade. Poderia ter feito o que bem entendesse. Ele poderia ter sido um alto empresário, ter sido um pós-doutor em ciências da religião. Ele, com a capacidade que tinha, com assistência espiritual, optou não para ser o grande doutor, o grande professor daquela ou daquela outra universidade, ser o presidente daquela grande instituição honrada. Poderia ter sido ou poderia ter alcançado, onde bem desejar, o patamar da realização profissional, da realização em todos os níveis. Mas ele focou, ele se concentrou, energia concentrada, semelhante à energia da Madre Teresa de Calcutá, que quando esteve na Bahia com a irmã Dulce, estávamos lá presentes e ela disse à irmã Dulce, a irmã Dulce a convidou para que pudesse ajudar no Hospital Santo Antônio. E que ela disse, respondendo à irmã Dulce, que a tarefa dela estaria ligada a outra condição de viajar pelo mundo, de levar, de incentivar várias instituições, mas que a função não seria de residir em Salvador, de cuidar de um hospital, mas sem tirar o mérito daqueles que plantam, daqueles que fazem, como foi o senhor Damo, saiu da Itália, chegou ao Brasil, convidado, aceitou o convite da espiritualidade superior, uma mediunidade notável, e se concentrou em Palmelo, fazendo o seu trabalho mediúnico de caridade, de assistência, de doutrina, levando àquela região e a todo o estado de Goiás um exemplo vivo de alguém que se concentra naquilo que faz. Então, o grande Chico Xavier, ele se concentrou na psicografia, na mediunidade psicográfica. Ele poderia ter desenvolvido outros dons mediúnicos, desenvolvido mais ainda os fenômenos da materialização, da psicofonia, mas ele se concentrou. Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Quantos problemas e neuroses, psicoses, psicopatias, esquizofrenias seriam resolvidos se nós fizéssemos uma coisa de cada vez? Uma coisa de cada vez. E de preferência, uma coisa de cada vez e por algum tempo. Esse ano eu vou fazer isso. Mas não. Começamos com um projeto e logo queremos fazer inglês, queremos fazer espanhol e fundamos aquilo e fazemos aquilo outro. Queremos fazer tudo e fazemos todas as coisas de uma forma deficitária. Mas, Emílio, mas é porque não tem. Concentre-se. Concentre-se naquele trabalho. O poder de concentração e de simplificação da vida nos liberta do supérfluo. É o supérfluo que nos deprime, que nos entristece. Quando buscamos além do necessário, nós sofremos. Quando vamos além dos nossos limites, nós sofremos e fazemos o outro sofrer. Então, o Evangelho vem nos apontando para uma pesca miraculosa ou milagrosa. Então, Simão avançou para águas mais profundas. Jogaram a rede para o outro lado. E depois, as barcas ou os barcos não suportavam o peso daquela pescaria, porque buscaram outras opções e se concentraram. É um ponto fundamental para a solução ou para as soluções dos problemas psicológicos e sociais. Alguém entra numa administração pública, é preciso que foque, sim. Muitas pessoas criticam alguns governantes, por que eles fazem mais aquilo e menos aquilo? é que cada um precisa deixar sua marca. E é evidente que a prioridade para qualquer governante deveria ser saúde. Primeiro saúde e depois educação, e não o inverso. Primeiro saúde e depois educação. Nós encontramos muitas vezes as pessoas com vergonha de adoecer. Como é triste adoecer e se permanecer naquelas filas, a depressão, a vergonha, aquele momento, aquela enfermaria maltratada. Saúde e depois educação. Depois educação, aí vem a infraestrutura. Mas é evidente que vêm governantes marcando a sua administração em determinada área. Uns vêm marcando mais a saúde, outros a educação, outros a segurança pública. Ou seja, cada um vai deixar a sua marca mais profunda em determinado tipo. E é bom que assim seja, sem desprezar as outras áreas. Então, qual será a nossa prioridade? Estabeleçamos prioridades. Eu vim para fazer isso e aquilo, mas qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade? E a nossa prioridade começa dentro de casa, no lar, na família. Primeiro, os mais próximos. Depois, os próximos mais distantes. Ou seja, vamos cuidar daquilo que nós temos. Mas o nosso ímpeto é de conquistar. Queremos conquistar cada vez mais. Tem gente que compra um apartamento e só vai na sacada ou no dia que compra ou no dia que vende para oferecer o outro. Aqui é a sacada, nunca vim, mas aqui é a sacada. Eu conheço uma pessoa que comprou um apartamento no prédio mais caro de Goiânia, no Scalibu. Durante todo esse tempo ele dormiu nesse apartamento no máximo 30 dias, somando todos os dias. Ele não conhece o apartamento. Ele não conhece o imóvel. Ele disse, eu só fui à sacada no dia que comprei. Aliás, compraram, fui lá, vim. Nunca mais eu voltei lá. Nós fazemos tudo para comprar um carro. E pagamos aquele carro com suaves ou pesadas prestações. E depois, não cuidamos do carro. Mas lutamos, jogamos a rede do outro lado e conquistamos o nosso amor. Encontrei o meu amor. Encontrei alguém que me ama e agora não cuida. Mas eu queria tanto ter um filho e faço todo tipo de experiência da genética para ter um filho. E vem o filho e não cuida do filho. Nós somos bons para conquistar. Nós somos treinados para conquistar. Conquistamos e queremos, mas não fomos treinados para preservar, cuidar. Isso a gente vê até no futebol. As nossas seleções, os nossos times, nós queremos bons atacantes, mas não priorizamos a defesa. Não adianta um time ter um bom ataque e não ter uma boa defesa. Não adianta nós fazermos de um lado e ficarmos com a nossa guarda, a nossa defesa aberta, para recebermos as problemáticas do outro lado. Tem gente que já me disse, eu trabalho nessa instituição, eu ajudo muita gente, mas eu tenho esse probleminha. Eu tenho esse probleminha, e o probleminha dele é desonestidade dentro do trabalho. Mas de que adianta vestir um santo e deixar o outro? De que adianta fazer de um lado e desfazer do outro? Isso significa capacidade de não se concentrar. Alguém que não aprendeu, que não basta apenas consolidar, não basta apenas conquistar, é preciso preservar. Preserve o seu carro, preserve a sua casa, preserve os seus amigos, cuide da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, do seu marido, da sua esposa, cuide do seu amor, cuide dos seus bens, cuide do seu corpo. Mas quantos de nós gostaríamos de ter, mas aí vem, queríamos ter um corpo melhor. Ninguém está satisfeito com seus corpos, ninguém está satisfeito com a sua casa, com os seus familiares, porque acha que o do outro é sempre melhor. Se não é, ou deveria ser, vamos transformar. Por que que nós casamos? Para sermos felizes? Ou porque nós temos uma proposta evolutiva para fazer o outro feliz? Cuidar significa pensar mais no outro do que em nós mesmos. Como dizia Buda, a felicidade não está no nosso caminho. A nossa felicidade está no caminho do outro. de quem nós queremos que verdadeiramente seja feliz. O marido feliz é aquele que busca, se esforça para ver sua esposa feliz. O filho feliz é aquele que faz de tudo para ajudar os seus pais na sua felicidade. O amigo feliz é aquele que se compraz na felicidade do outro amigo. Aquele habitante, o cidadão daquela cidade, feliz é aquele que se preocupa na organização, na ordem, na felicidade do bem comum, no bem coletivo, do interesse público. O bom governante é aquele que se preocupa com o interesse público, ou seja, a felicidade está no caminho do outro. E Buda completa: ela vos perseguirá como a sombra quando nós buscamos a felicidade do outro. Então, os nossos problemas estão na falta de organização da nossa própria vida, da organização não apenas da vida, mas também do tempo. Nós queremos tempo para depois desperdiçá-lo. Vamos organizar o nosso tempo. Vamos organizar a nossa vida. Quem organiza o tempo vive muitas vidas numa única encarnação. Mas quem desperdiça o tempo, nenhuma vida vive numa única encarnação, porque perde tempo. E o segredo é concentração. O segredo é fazer aquilo que verdadeiramente gosta com o talento que tem, para que esse talento seja multiplicado. Multiplicar o talento, outro ponto que o Evangelho nos oferece, para que sejamos felizes. Qual é o meu talento? Geralmente, para se perceber o talento, vamos fazer uma pesquisa, perguntar às pessoas mais próximas, vamos ouvir até mesmo os inimigos. Os adversários, invejosos, inimigos, são grandes instrutores, grandes colaboradores para o nosso aperfeiçoamento. Quantos de nós fomos descobertos como professores por causa dos alunos? Quem é o professor? É aquele que o aluno elegeu como professor. Quem é o bom músico? É aquele que foi escolhido diante daqueles que estavam ouvindo aquela melodia. Ou seja, quando nós percebemos o talento, quando o outro percebe também o nosso talento, reforça o nosso talento. Como eu gostei da música que você cantou, Roberto. E aí Roberto passa a ter uma vontade cada vez mais forte, porque alguém ouviu e gostou. Agora, se eu for cantar, alguém vai dizer: Mídio, não é melhor você fazer outra coisa? Vocês já imaginaram eu jogando futebol? Gostava do gol, porque era o dono da bola e dono do uniforme do time. Aí eu ficava no gol para jogar bolada, mas ninguém me queria, eu era o último a ser chamado até. Ninguém me queria jogar na ponta, jogar no meio do campo. Ou seja, não tem o talento para isso. Tem gente que tem. Tem gente que não tem, mas tem a capacidade de desenvolvê-lo. Vai desenvolver o talento. Mas quando não se tem e não tem habilidade nem para desenvolver, vamos buscar uma outra área mais interessante. Até entre os músicos. Tem músico que não suporta instrumento de sopro, gosta de corda. O outro prefere corda e o outro não prefere. O outro quer teclado, não gosta de teclado. Ou seja, até no campo da própria música, do talento da música, o indivíduo vai se descobrir em outros subtalentos. Outros oradores, por exemplo, o orador, o palestrante. Tem gente que fará uma ótima palestra sobre mediunidade, mas não coloque para ele fazer uma palestra mais filosófica. Vai ser um horror. Tem outros oradores, por exemplo, que não sabem fazer uma palestra contando uma história, não sabem contar uma história. Suas palestras são de outro nível. O outro não. É um grande contador de história. Sabe contar uma história como ninguém. Então, cada um vai reforçar seus talentos, multiplicando-os e suprindo a falta de outros talentos. Uma vez alguém me falou: mas Emílio, eu não entendo como é que aquela moça tão bonita com aquele homem tão feio. Eu disse assim: vou te contar uma história. Eu tive uma aluna casada que um dia chegou para mim e falou: professor, eu estou com um problema. Eu vou sempre a uma academia e lá eu encontro um rapaz moreno, dos olhos verdes, lindo professor. E continuou: Lábios assim, não fala. Eu falei, não fala mais não, que até eu já estou começando a gostar de ti, rapaz. Isso é um Apolo. Professor, ele é perfeito, professor. O olho dele parece assim, professor. Eu falei, mas que coisa, hein, rapaz. Sai dessa academia, vai para outra. Mas, professor, lá perto de casa só tem essa academia. Muda de horário. Mas, professor, eu só tenho esse horário. Eu falei, vamos pensar o que é que Jesus pode. Mas o que é que tem Jesus com isso, professor? Tem sim. Você é uma mulher casada que está se sentindo atraída por um Apolo. Mas aí, eu falei assim para ela, conversa com ele, professor, eu? O rapaz chega, tira a roupa, eu falei, tira a roupa não, tira, fica só com short. Eu me desconcentro todo, fico ali, professor, só. Converse com esse rapaz. 2 semanas depois, ela encontrou, professor do céu, o que é aquilo? O que foi? Eu fui conversar com o rapaz. E ele falou assim, porque meu pai comprou não sei o que lá em Barretos, porque eu vou fazer. Professor, cada vez que ele falava, eu me torturava. Como é que eu fui gostar disso? Eu falei, mas corremos sério risco. Já imaginou se ele dissesse assim, eu acabei de vir da França, fiz um doutorado. Você já pensou se esse rapaz fala em vários... idiomas, I love you, seu casamento estaria ameaçado. Mas eu imaginei que alguém com um corpo tão perfeito não teve tempo de cuidar da mente, de cuidar do intelecto. Era tão perfeito que não teve como desenvolver outros talentos. Conversa com ele. É como diz o grande escritor Paulo Coelho, o deserto está ali. Tem uma coisa brilhando. Vá lá ver se é caco de vidro ou se é diamante. Na maioria das vezes é caco de vidro. Mas se não for lá ver, não vai saber. Vai ficar na imaginação. Será que não seria um diamante? Perdi uma oportunidade de namorá-lo, E agora estou aqui sozinha. Experimente, namore. Se der certo, Deus não será que muda. Termina o namoro. Namoro é isso, é uma pesquisa. Namorar é pesquisar o outro para saber se serve ou não. Se encaixa na identidade ou não. Portanto, todos nós temos talentos e todos nós temos deficiências de talento. No caso daquele Apolo, ele faltava um pouco mais de cultura, mais de desenvolvimento. E ela, graças ao Pai Eterno, ficou protegida. E ela disse, agora professor, ele aparece para mim. Eu fico revoltada comigo, como é que eu... Se perdoe, você não conversou com ele. Então, o Evangelho vem nos trazendo soluções, nos reforçando a questão do que temos que fazer. Não podemos enterrar os nossos talentos. Se alguém sabe usar bem a voz, use a voz. Se alguém tem capacidade de trabalhar dentro da área, eu conheci um mecânico, que tinha ouvido de maestro. Tem mecânico que ouve o motor, não apenas escuta. Escutar é escutar o barulho. Ouvir é sentir o movimento do motor. Vamos desenvolver nossas habilidades naturais para que verdadeiramente sejamos felizes. Jesus deu a cada discípulo uma função, porque nem todos tinham a mesma habilidade, tanto que alguns mais próximos ele levava para determinadas reuniões. Pedro, Tiago e João. Até Jesus também sabia selecionar cada um de acordo com seus talentos, de acordo com sua habilidade, habilidade natural. Outro detalhe que é interessante, na convivência, a parábola do joio e do trigo. Um senhor, um fazendeiro, mandou plantar trigo em sua fazenda. E Jesus conta que um dia os homens estavam a dormir e o adversário ali espalhou o joio, que é uma planta muito semelhante ao trigo, tanto que não dá para separar, só depois que crescem. Porque um cresce mais do que o outro, o joio cresce mais do que o trigo. Então, eles disseram ao Senhor: Senhor, vamos arrancar então o joio? Ele disse: não, não vamos arrancar, porque corremos o risco de também levar o trigo. Vamos deixar que cresçam. Vamos observar. E depois que cresceram, ficou mais fácil separar o joio do trigo. Muitas vezes, nós confundimos boas ideias, boas intuições, que na verdade são boas para os outros, para nós não. Ou seja, nem todos os bons pensamentos são os melhores para nós. E nem todos os bons sentimentos são os melhores para nós. O joio não se trata apenas do pensamento negativo, do sentimento negativo. O joio, muitas vezes, é aquele pensamento e aquele sentimento que não nos cabe, que não nos compete, que não nos diz respeito. Não estamos aqui nem a falar do joio como sendo um pensamento de revolta, de vingança, desejo de ver o outro mal. Não estamos falando aqui, que também é um joio. Eu estou falando dos joios mais sutis. Qual é o joio do amor? A paixão. O amor é o trigo. E o joio desse amor é a paixão. Como nós confundimos amor com paixão? O joio da humildade é a subserviência. Nós acharmos que somos piores do que o outro pode fazer o que desejar conosco. Se alguém desejar andar 1.000 passos e exigir 1.000 passos, vai com ele 2.000. Mas com ele e não sem ele, é diferente. Ou seja, humildade é um sentimento de consciência do que o outro é e do que ele também é. Porque o orgulhoso não é aquele que pensa que é melhor que os outros. É aquele que pensa que é melhor do que o que é verdadeiramente. Então, qual é o joio? Cada virtude tem um joio. Qual é o joio da fé? O fanatismo. Qual é o joio do idealismo santificador? A alienação. Qual é o joio da oração? A falta de obras. A contemplação sem execução de trabalho. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Então, como ver isso? Não vamos proibir as paixões, mas vamos observá-las. Observar a paixão, não dando asas, não dando condições para que aquela paixão possa nos arrebentar moralmente. Existem, Allan Kardec explica, os espíritos, no livro dos Espíritos respondem, existem paixões superiores e paixões inferiores. A paixão inferior é aquela que não tem o controle da razão. E a paixão superior é aquela bem canalizada, reunião de forças energéticas emocionais bem organizadas e controladas pela razão, pelo senso moral, pelo bom senso, pela consciência iluminada e esclarecida. Então, vamos observar os joios do trigo e vamos separar. E o Senhor depois pediu para que se queimasse o joio e levasse o trigo para o seu ponto de destino, que era o de servir de alimento para a população. Então, muitos de nós sofremos, muitos problemas atuais surgem porque nós valorizamos demais o joio, pensando que o joio seja trigo. E não é. Quer ver uma coisa? Nós pensamos que uma saúde perfeita é apenas estar no corpo perfeito. Faz ali um check-up, não tem nada, está tudo pontual. Será que é verdadeiramente esse estado de saúde? Será que é essa saúde integral? Será que uma pessoa saudável é uma pessoa que tem um corpo saudável? Pois é, o joio da saúde é a ilusão de que a saúde é um estado corporal. E a saúde é um estado mental, ainda que o corpo esteja enfermo. Saúde é uma condição de espírito. Saúde é não ter remorsos. Saúde é não ter sentimento de culpas. Saúde é ter uma consciência em paz. Saúde é ter uma conduta reta. Saúde é saber se valorizar, se tolerar e saber o que pode e o que não pode fazer. saúde ou condição espiritual. Então, nós começamos a perceber que poucas coisas são necessárias. Temos que avançar para águas mais profundas, lançar a rede do outro lado, começarmos a desenvolver nossos talentos, nossas potencialidades e aí sim encontrarmos a nossa motivação. O que nós queremos aqui nesse encontro? No 41º encontro, há mais de 40 anos, o que nós buscamos e encontramos em nossos encontros? Motivação. O que buscamos em nossos livros? Motivação. Motivação para sermos melhores. Motivação para pararmos no caminho, como o bom samaritano, e socorrer aquele que está em nosso caminho. A motivação de auxiliar, a motivação de ajudar, a motivação de socorrer, a motivação de cada vez mais se desdobrar em nome da caridade. Virtude. Virtude é algo que buscamos, mas não vamos encontrar se nós não amarmos essa necessidade. Nós queremos a virtude, mas temos que sentir a necessidade dessa virtude. Como alguém sente a necessidade do alimento material para poder se alimentar. O bom alimento, por melhor que seja, não vai ser tão agradável para aquele que está saciado. Mas o mau alimento, por pior que seja, poderá ajudar aquele que esteja faminto. Então, vamos observar a nossa fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fome e sede de amor, fome e sede de felicidade, fome e sede de esperança. Precisamos levar para os nossos irmãos lá fora a nossa motivação desmotivada, transformar a nossa desmotivação, transformar a nossa angústia, transformar a nossa tristeza num impulso renovador, a nossa imperfeição numa motivação profunda. Senhor, eu não tenho virtude, mas a única coisa que eu tenho, que é a falta dela, é o que me motiva a buscar e a socorrer, a auxiliar aqueles que não a possuem. Senhor, não tenho nada, mas o meu nada é o suficiente para buscar, como faminto, que não tem alimento no estômago, não tem condições de se alimentar, mas que não desiste de buscar, para que o outro se alimente, e alimentando o outro, vai sentir a plenitude desse alimento espiritual. Senhores, a nossa felicidade se encontra no caminho do outro. É essa a proposta de Jesus. Ele foi maior porque ele exemplificou o amor. O amor não amado, o amor na cruz, o amor fora dela, o amor caminhando sobre as águas, aplacando tempestades, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Esse amor que veio para se desdobrar, essa paixão de Deus encarnada numa individualidade especial, a individualidade crística de Jesus de Nazaré. O Evangelho é a nossa motivação. Chegou o momento de cantarmos hosanas, de estarmos em nossos círculos internos, romanos internos, e dizermos: Senhor, estou aqui, ameaçado, ameaçada, ali, dessas feras da alma, do egoísmo, essas feras da intransigência. Senhor, me ensina a cantar com os primeiros cristãos, cantar hinos de louvor e agradecer a Ti por tudo, tudo que me acontece, de agradável ou desagradável, transformando cada vicissitude, cada dor, cada sofrimento numa oportunidade de crescimento e transformar aquele limão numa verdadeira motivação para transformar em limonada. Ou seja, Senhor, quero transformar o meu vazio. A minha alma não se encontra plenificada, mas o meu vazio é a única motivação que eu tenho para poder me plenificar. Assim, nós vamos perceber que se esvaziando, nós ficaremos plenos. Nos humilhando, nós seremos exaltados. Nos colocando na condição verdadeira, ali, diante do infinito, diante da magnitude do universo, dessa potencialidade infinita, nós vamos verdadeiramente encontrar o nosso Pai, porque esse é o nosso objetivo. Meus irmãos, não podemos desistir, e nem desistir daqueles que desistiram de si próprios, daqueles que se abandonaram. Vamos buscar aqueles que se abandonaram, aqueles que não acreditam mais em si mesmos, não acreditam mais naqueles que verdadeiramente comandam, que verdadeiramente mandam ou que governam. Quantos lá fora que não têm esperança, que não têm capacidade de perceber que a vida é a própria esperança e não se pode viver sem essa esperança? Temos que sair, temos que ampliar, jogar ele para o outro lado. Não quer ouvir a palavra espírita? Volta para o outro lado, porque sempre haverá alguém querendo ouvir a nossa voz, querendo ouvir o nosso conselho, querendo o nosso apoio, querendo a nossa energia. E é dessa forma que nós vamos pescar. Seremos pescadores de almas. Vamos pescar para a espiritualidade superior esses irmãos perdidos nas estradas de Jericó, ou seja, nas estradas da vida, que foram salteados, que sangram ao meio do caminho. Nós, espíritas, temos a melhor das ferramentas. A ferramenta que se chama consciência espiritual. Uma consciência que é a proposta verdadeira do Evangelho. E o Evangelho vem para nos demonstrar, para nos mostrar que nenhuma das ovelhas do Pai verdadeiramente se perderá. Por quê? Porque esse aprisco é a própria vida. E nós somos, espíritas que somos, os grandes iniciadores de uma semente consciencial nessa nova era, nesse novo momento em que a doutrina espírita como consolador prometido vem restabelecendo certos contatos. Antes se transformava apenas em fanatismo, fé sem razão, consciência sem lógica. Agora não, vem uma nova frente de percepção e precisamos levar a pesca, precisamos levar a quem quer ouvir. E deixarmos que o tempo e o amor, que cuide de tudo, todo problema humano pode ser solucionado com duas coisas, o amor e o tempo. O amor e o tempo são dois ingredientes estabelecidos por Jesus. E no seu Evangelho, o amor e o tempo são dois grandes mestres que nos ajudarão diante dessa nova arrancada em que nós aqui, nesse plano da carne, estamos temporariamente de passagem e vamos sair daqui bem melhores, porque é impossível conhecer a doutrina espírita e não se renovar, e não se melhorar. Ainda que seja um pouco, alguns milímetros, mas nós somos bem melhores do que antes. Não vamos mais alimentar sentimentos de culpas, não vamos mais deixar de dar ao outro a oportunidade de ser melhor. Vamos perdoar, vamos passar adiante. Vamos prosseguir. É evidente que as injustiças nos perturbam, as injustiças nos causam transtornos, mas nós temos que fazer melhor, construir. Não quer, eu vou para quem quer. Vou jogar minha rede para o outro lado, porque é assim que faz o homem e a mulher de boa vontade. Muita paz a todos, que Jesus esteja entre nós, que avancemos para águas mais profundas, e multipliquemos os nossos talentos, os nossos pães e os nossos peixes, agora e sempre. Muita paz.